o comunicador das verdades, Servinho Total. Né? E estamos aqui, estou como disse, às sextas-feiras, para conversarmos sobre essa maravilhosa e centenária, vai completar agora 109 anos, instituição Rotary Internacional. E como toda sexta-feira, nós trazemos sempre um rotariano, uma rotariana, um convidado especial para falar um pouco também sobre a nossa instituição, as experiências vividas, etc, etc. Hoje, para alegria nossa, nós temos o prazer de receber aqui a nossa companheira Ângela Cristina Cury de Siqueira, que pertence, é uma associada representativa, especializada, inclusive, em filosofia, pertence ao Rotary Clube Niterói Norte. Ela, embora seja uma rotariana de pouco tempo, mas era o espírito rotário dela tem se sobressaído muito no seu clube, uhum. De tal maneira que ela hoje é uma das figuras, um dos expoentes da nossa instituição na cidade de Niterói. E é muita alegria que a gente o recebe aqui para nós conversarmos, já, Carlos, um pouco sobre a instituição. Ângela, muito bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao programa do Comunicador das Verdades, Servinho Total, que hoje tem aqui o nosso Zé Carlos no comando. Bom dia, Zé Carlos. Bom dia, Ângela. Bom dia, Raoni. Bom dia, Luciano. Bom dia, companheiros Roberto Carlos e Brigitta. E bom dia aos ouvintes da Rádio Fluminense. Eu estou aqui com imenso prazer e agradeço as palavras carinhosas aqui do nosso governador. Nós é que agradecemos a sua presença aqui no programa Serginho Total. Obrigada. Roberto também está recebendo a sua esposa, a Brigitta. A esposa que nos acompanha toda sexta-feira nessa entrevista e que é uma das pessoas mais importantes da nossa instituição, Rota Internacional, aqui na cidade de Niterói, e eu ousaria dizer uma das mais profundas conhecedoras da forma operacional do Rotary, etc. Tem, inclusive, ela não só faz parte da equipe da governadoria, como é responsável pela toda a parte de internet de parte do nosso Rotary. Uhum. E é com muita alegria, novamente, que também dou bom dia, Brigitta. Muito bom dia também, Zé Carlos. Bom dia. É um prazer encontrá-lo aqui e esperamos fazer contato com o Serginho daqui a pouquinho, né, para a gente poder dar um bom dia a ele. Ele teve um compromisso, mas ele está nos ouvindo. Ele está com o radinho ligadinho. Isso, entendeu? E um bom dia também. O chefe está comandando. Um bom dia a todos os ouvintes do programa. E estamos aqui mais uma sexta-feira. Certo, nós agradecemos a presença de vocês. Mas, o Roberto Carlos, eu gostaria que você falasse, conversasse com a nossa amiga Ângela Cristina. A Ângela, como eu disse, ela está pertencendo ao Rotary Clube Niterói Norte. E eu gostaria de saber, Ângela, o seguinte, como é que foi o processo seu de entrada no Rotary? Como você chegou ao Rotary? Pois não. Na verdade, eu já ouvira falar de Rotary, né? Mas não conhecia os seus ideais e tive a grande felicidade de ser convidada, porque para nós adentrarmos Rotary, primeiramente adentramos como convidados ao outro rotariano. Uhum. E eu tive a felicidade de ser convidada por um casal amigo, né, de rotarianos, o coronel José Alvarez e sua esposa Maria Auxiliadora, e comecei a frequentar algumas reuniões. Encantei-me com o espírito, com a ética, com os ideais de Rotary, tomei posse e confesso que hoje sou uma rotariana apaixonada. Você recomendaria, Ângela, vamos dizer, a pessoas conhecidas, seus amigos, que viessem também conhecer Rotary? Você acha isso? Eu acho que vale a pena fazer uma visita à Rotary, conhecer o nosso serviço, os nossos serviços, os nossos ideais, a nossa forma de conduzir e, de repente, quem sabe, você também não se encontra e começa a fazer parte da grande família rotária. O Rotary é uma outra coisa, você viveu essa experiência. Sim. É uma coisa muito interessante, muito importante. Mas me diga uma coisa, o Rotary somente é admitido como rotariano? A pessoa precisa ser rica? Precisa ter nível universitário? Absolutamente. O Rotary é um clube, né, que abraça todos os profissionais, né, profissionais de todas as áreas. Eu acho que necessário para Rotary não é ter dinheiro, é você ter ética, é você ter responsabilidade, é você ser uma pessoa correta. Realmente, isso é o que nós esperamos e cobramos de um rotariano. Agora, dinheiro não. Nós temos em nosso clube todo tipo de pessoas, de profissionais, né, de várias áreas, e eu pessoalmente tenho uma grande preocupação de derrubar esse tabu de que Rotary é elitista, de que Rotary é dos endinheirados, até porque se assim o fosse, eu não poderia fazer parte. Muita gente fora pensa, né? Quando fala em Rotary, fala, não, o Rotary é pessoal, exato, tem que ter grana, não, nada disso. Nada, né, disso, absolutamente. Não, qualquer um pode ser rotariano. Com, né, certeza, do momento, como eu disse, que venha para ajudar. Que seja uma pessoa honesta, uma pessoa idônea, né, uma pessoa que tenha uma ética, né, e um comportamento, enfim, mas dinheiro o ideal de servir, de ajudar o próximo, com certeza, é um trabalho bonito. Porque veja bem, como se trata de uma instituição centenária, presente em mais de 200 países no mundo inteiro, é uma instituição que adquiriu ao longo dos anos uma credibilidade muito grande. Muito grande. Então, a credibilidade do Rotary é praticamente um verdadeiro cartão de visita que nós temos perante as autoridades constituídas do nosso município, do nosso país. Então, quando nós encontramos, isso é uma coisa extraordinária, e que nós verificamos quando conhecemos, quando viajamos pelo exterior. Né? Quando você chega num país e encontra uma pessoa com o bótono na lapela do Rotary, ouviu? É sinal de que, primeiro, acabamos de encontrar um conhecido, um amigo. Segundo, acabamos de encontrar uma pessoa com ética. Acabamos de encontrar uma pessoa de bons princípios, de moral e, fundamentalmente, confiável. Eu cito para você um exemplo ocorrido com um companheiro nosso hoje. Foi muito, um exemplo muito elucidativo. Em 11 de novembro, alguns anos atrás, 2001, se não me falha a memória, houve aquele atentado nos Estados Unidos. Em 11 de setembro. Uhum. Então, um companheiro nosso aqui de Niterói, o Reinaldo Bragança, com a esposa, encontrava-se nos Estados Unidos. E ele, que foi, inclusive, gerente financeiro da antiga Fluminalta, e o Reinaldo tinha se fechado a conta no hotel, pegou as bagagens e foi para o aeroporto, porque ele vinha embora. Chegou lá, o fato tinha ocorrido, o aeroporto fechado, tudo, ninguém viajava, estava aquele negócio, uma celeuma do tamanho de um bonde. Um cidadão da empresa de aviação olhou para ele e viu na lapela o bótão. Chamou e perguntou: o senhor é rotariano? Sou. De que clube? Tal, sabe? Sou do Rotary Clube de Niterói, Araribóia, assim. Ah, muito bem. Vamos fazer o seguinte, o senhor chega para cá, fica aqui aguardando, resumo da ópera. O primeiro voo, porque ele estava preocupado, porque ele tinha pago o hotel, os hotéis tinham, de certa forma, fechado. O primeiro voo, ele veio com a mulher, com a Gina, sentado naquele banquinho da tripulação, entendeu? E veio ali, mas retornou ao seu país e saiu daquela situação. Então, são estas atitudes que caracterizam a nossa instituição, o nível em que você se relaciona, que nós nos relacionamos. Isso não é uma coisa fechada, não é uma coisa... Mas você estabelece um relacionamento embasado, como disse a nossa Ângela aqui, a Brigitta reforçou, na ética e a consequente credibilidade. E que é importante. Isso é muito importante. E tudo isso é uma coisa que nós estamos prazerosamente verificando quando nós encontramos. A gente na vida, né, você faz uma porção de coisa e você fica sempre na expectativa do eco. E nós encontramos aqui um eco muito forte com o Serginho, e com o Zé Carlos lá na televisão, aquele postou, e verificou-se, eu verifiquei o seguinte, Angela, como é que essas pessoas também produzem, trabalham, fazem a sua atividade profissional, mas com uma dose acentuadíssima de uma coisa muito importante nos dias de hoje, o amor. Então eu verifiquei o Luciano, o Raoni, você lá com a câmera, aquele negócio, eu observo que a atividade profissional está se desenvolvendo, mas que há muito mais, o algo mais, é o amor. É o amor, é verdade. E tudo que você faz com amor, sempre vai vencer. O amor sempre vence, né? E é uma coisa importantíssima. Você tem que fazer a sua profissão com amor. Não só visando a grana, o dinheiro. Você tem que visar fazer tudo que você faz com amor. E aqui a gente sempre fez isso, nosso programa de televisão, nosso programa de rádio, por isso que, graças a Deus, sempre foi sucesso. Né? A equipe que trabalha com a gente faz a rádio por amor também. Entendeu? Obviamente, né? Vamos correr atrás também. O dinheiro ajuda. Sim, claro, o dinheiro ajuda. É necessário. Tem dinheiro. É necessário, é verdade. Mas você também tem que trabalhar bastante amor, senão não dá nada certo. E você recebe, o retorno é seu mesmo, é próprio. É claro. Tudo que você faz com amor, quem ganha também é você. É verdade. Né? Ganha quem está ao seu redor, né? Redor. E você ganha, é verdade. Né? A verdade e o nosso é programa essa, de televisão, antes que eu estou com o Serginho Total, fazemos programa de televisão e rádio, sempre ajudando o próximo. E isso é importante, o programa veio para isso. E o Serginho sempre, eu gosto de, ele fala sempre isso, mas eu gosto sempre de ressaltar, Ângela e Brigitta, essa situação em que o Serginho nos colocou à disposição é feita, além de ser com amor, feita graciosamente. Sim. Ele tomou esta iniciativa de ceder isso para o outro. Pelo que vocês fazem, ajudar o próximo. Ajudar é o que a gente próximo. Faz, ajudar isso. Os dois é a melhor coisa que tem. E nós estamos. Você já ajudou aqui com cadeira de roda? Sim, uma senhor, pessoa que chegou a pedir uma cadeira de roda. Tivemos uma pessoa que ligou, entrou em contato com o Serginho, precisava de uma cadeira de roda. Nós entramos em contato com a Silvinha Faciotti e etc, a Thelma, nossa presidente, a Thelma também atuou e ela no ar prometeu e a Silvinha, a Silvinha arranjou a cadeira de roda e nós entregamos isso. E isto teve uma resposta muito interessante, porque a pessoa a qual nós entregamos a cadeira de roda, utilizou, levou um serpente, depois veio ao meu clube, ao Rotary Clube Caraí, para devolver e agradecer. Olha só que bonito. E essa cadeira de roda já foi repassada para uma outra pessoa. Isto é roda. Isto é roda. Agora, veja, o programa, por exemplo, antes, eu já perdi até as contas, já estamos 12 anos no ar, programa nosso de rádio e TV, e na TV nós entregamos cadeiras de roda, arrumamos pessoas que queriam operar, fazer operações e tudo, né? Procuramos médico para ver se operava de graça, comida, tudo, roupa, passagem de ônibus, que eu arrumei aqui, o pessoal chegava aqui embaixo, queria voltar para sua terra, estava perdido aqui em Niterói, não consigo passagem, pedimos aqui e consegui uma passagem. Tem gente na Bahia que o cara ficou até de me ligar, foi embora com a família toda, nunca mais me ligou, foi embora, mas graças a Deus. Objetivo, né? Mas isso aqui é gostoso, mas é gratificante. Eu estive até aqui na rodoviária, que a gente não dá dinheiro não. Compra para onde? Ah, eu quero voltar para minha terra, São Paulo. Tudo bem, compramos a passagem. E eu vou ali na rodoviária e vou vir embarcar. Eu não vou dar o dinheiro na mão. Lógico. Também isso não. Não. Mas claro, eu também aqui. Isso o Rotary também não faz. Não é? Rotary eu quero. Facilita, ajuda, mas. Ajuda. Controla. Mas tem que controlar. É isso aí que nós fizemos aqui. Demos a passagem, mas eu fui ali eles embarcaram. Embarcou? Tudo bem, direitinho, né? Comprei a passagem daí na hora. Então, quer dizer, esse é o nosso trabalho. Nós viemos aqui para fazer isso, para ajudar o próximo. E isso é gostoso, é gratificante. Isso Deus me dá o retorno disso. Zé Carlos, agora me diga uma coisa. Eu gostaria de. Nós estamos agora, como eu disse ainda há pouco, completando 109 anos. Isto é agora no dia 23 de fevereiro. E eu gostaria que a nossa companheira Ângela falássemos sobre umas comemorações que estão previstas, inclusive com a participação muito efetiva do nosso companheiro ex-prefeito dessa cidade e ex-governador também, como eu, do distrito, do companheiro Valdenir de Bragança. Eu gostaria que, provavelmente, se eu não me engano, após o ela vai falar sobre esta caminhada que vai ser feita em comemoração aos 109 anos do Rotary. Tá bom, Ângela, você já vai falar que nós vamos lá direto da redação com o Luciano Sena para saber o que está acontecendo na cidade. Vamos lá, direto da redação com o Luciano Sena. Direto da redação. O governo afirmou que o fornecimento de energia está garantido em 2014, mas pela primeira vez admitiu que existe risco de desabastecimento se a situação dos reservatórios piorar nos próximos meses, afirmando, porém, que considera baixíssima essa probabilidade. O ministro Gilberto Carvalho, secretário-geral da presidência, responsabilizou a Polícia Militar pelo confronto da véspera com militantes do MST, que deixou 42 feridos. Ele disse que líderes do movimento, recebidos no Palácio do Planalto pela presidente Dilma, evitaram uma tragédia. A Bélgica é o primeiro país a legalizar a eutanásia para crianças em estado terminal, sem idade mínima exigida. Contudo, é preciso autorização do país. Acusado de morte do cinegrafista Santiago Andrade durante manifestações no centro, Caio Silva de Souza confirmou à polícia que há oferta de dinheiro para quem quer participar de protestos. Ele disse acreditar que entre os financiadores estão o PSOL e o PSTU, que negam a acusação. Nenhuma universidade do estado do Rio está entre as 10 com os maiores percentuais de aprovação no exame de ordem da OAB. A melhor instituição no ranking é a Unirio, em 16º lugar. Os dados são do estudo Exame de Ordem em Números, realizado pela organizadora do teste da Fundação Getúlio Vargas. Depois de chegar a R$ 2,43 na máxima do dia, o dólar inverteu o sinal e fechou ontem cotado a R$ 2,40, uma queda de 0,66%. A desvalorização ganhou fôlego após declarações do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, à revista Exame, em que afirma que o governo usará todos os esforços para conter a inflação e que o país pode usar reservas de 376,5 bilhões de dólares para combater a alta do dólar. 8 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Certinho, total. Valeu, Luciano Sena, direto da redação. Mas vamos voltar aqui a conversar com o Roberto Carlos, ex-governador do Rotary, né, com a Brigitta Monteiro e também com a nossa convidada Ângela Cristina Cury de Siqueira, né? Você fez uma pergunta isso, a Ângela? Pode repetir a pergunta, essa, Roberto Carlos. Essa caminhada que vai haver agora em comemoração aos 109 anos do Rotary, uma caminhada inclusive também pela paz, que haverá na Praia de Garanhães. É, na verdade, é a caminhada da paz, né? Que, como o governador Roberto Carlos falou, em 23 de fevereiro, é um domingo, comemora-se o Dia Nacional do Rotary. O Rotary completa 109 anos e o Dia da Paz e da Compreensão Mundial. E para comemorar, para esta dupla comemoração, o companheiro Valdenir de Bragança programou e convoca todos os cidadãos rotarianos, não rotarianos, as famílias, os jovens, para uma caminhada no calçadão da Praia de Caraí, pela paz, a caminhada da paz. A concentração vai ser na Praça Getúlio Vargas, em frente à reitoria da UFRO, no antigo Cinema Icaraí, para aquela pracinha de onde era o antigo Cinema Icaraí. Então a concentração será na praça, às 9 horas da manhã, e todos de branco caminharemos em prol da paz. Então eu faço minhas palavras de Valdenir e reitero que todos participemos fazendo nossas orações em silêncio, todos clamando pela paz. Neste momento que nós sabemos que nós estamos vivendo de tanta violência, de tanta falta de amor, então aguardamos todos na caminhada pela paz. Domingo 23 de fevereiro, às 9 horas da manhã. Quer dizer, vamos repetir, domingo 23 de fevereiro, às 9 horas da manhã, 9 horas. Com concentração na Praça Getúlio Vargas, que é a praça do antigo Cinema Icaraí. Ali na pracinha. Exato, em frente à reitoria da UF. Ah, certo. É importantíssimo isso. Sim. Né? A gente tem que caminhar pela paz, porque esse mundo está violento demais. Com certeza. E você vê um garoto, né? Entramos num assunto. Esse garoto que foi preso, os dois que soltaram a bomba, né? O outro disse que não sabia que era um rojão. Pera aí, Roberto. Enganar quem? Tadinho, não sabia que era um rojão. É um foguetinho, aquela... Aí é brincadeira, né, Roberto? Sem dúvida. Quer dizer, o mundo realmente está violento, precisando amor. Né, é, isso precisa, que nós tenhamos consciência de que essas pessoas podem ser definidas, infelizmente, meu caro Zé Carlos, como inocentes úteis. Eles não têm noção da gravidade do mal que eles estão fazendo. Causando. Fazem aquilo porque são levados a fazer, são induzidos a fazer por profissionais. Essas coisas não nascem naturalmente. Essas coisas são muito preparadas, são preparadas por profissionais, muitos dos quais que aprendem a fazer isso, não no nosso país, eles vêm de fora. Então são pessoas que levam como você vê, por exemplo, a diferença entre o agitador e o propagandista. Você tem um que diz poucas ideias para muita gente, são aqueles que usam a palavra de ordem. É verdade. Né? E são aqueles que dizem poucas coisas para muita gente, e outros dizem muitas coisas para poucas pessoas. Então, essas pessoas, quando você faz isso, você está dando notícia para os formadores de opinião. E eles é que vão fazer a divulgação. Então isso você vê que saiu aí, estão dizendo, hein, segundo a imprensa está informando, que acusaram o partido, né, de ajudar. O garoto diz que ganhou R$150. Exato. Olha, R$150, meu. Para tirar uma vida de uma pessoa, que tirou a vida de um cinegrafista. De um cinegrafista. Veja bem, entendeu? Eu acho. Família. Seja até o cinegrafista, seja uma outra pessoa, poderia ser um policial, entendeu? Poderia ser um pessoal da população, que estava ali um monte de gente naquela hora participando. Se o foguete pegasse uma outra pessoa. Aí, segundo uma outra, falou assim: a repercussão foi forte porque foi um cinegrafista, foi um jornalista. Não tem nada disso. Podia ser qualquer uma pessoa, outra pessoa. Matou, ele tem que pagar o que ele fez, meu irmão. Ele não é nenhuma criancinha. Não é nenhuma criancinha, não tem 5 aninhos, não tem nada disso. Não, não sei, um foguetinho, fui brincar com o foguetinho. É isso, malandro. Então tem que ir em cana mesmo, pagar pelo que ele fez, que tirou a vida da outra pessoa. Ele tem que pagar, tem que ficar em cana. Pena que a gente não tem aquela prisão perpétua aqui, né? Fica pro resto da vida lá preso, acabar lá preso. Infelizmente, o Zé Carlos, no nosso país, campeia uma coisa chamada impunidade. Impunidade. Principalmente diante do nosso sistema jurídico. Você, como já disse certa vez, um humorista, no Brasil, quem tiver dinheiro para ter bons advogados, jamais irá para a cadeia. Jamais irá aparecer. Basta ter dinheiro para contratar bons advogados. Então, com isto, com o primado do Estado de direito, isso leva exatamente a você praticar o crime. Nós temos aí dezenas de exemplos de pessoas que praticaram ações verdadeiramente hediondas e que praticamente nunca foram para a cadeia. Eu conheço um que praticou um crime, confessou e a liberdade até hoje. E a pessoa morreu, assassinou uma mulher, assassinou a namorada e tá até hoje. Ah, sim. Livre. É verdade, é verdade. E nunca foi para cadeia. Então por quê? Porque gastou dinheiro com bons advogados. Mas voltando, vamos voltar ao assunto. Puxamos até hora que a gente fica. Mas é. Tem que desviar. Gostaria também que a nossa Ângela nos conversasse, nos falasse um pouco sobre uma coisa, Zé Carlos, extremamente importante para o sucesso das atividades do Rotary, que é o companheirismo. É importante isso. Isso é muito importante. O companheirismo, na verdade, é um dos grandes pilares de Rotary, né? E eu costumo dizer o seguinte, que além da gente ter a oportunidade de estender o número de amigos, a gente tem também a oportunidade de compartilhar os momentos alegres, tristes. E como Roberto Carlos já tinha dito, a gente, através desse companheirismo que se forma, a gente sabe que a gente pode contar com um companheiro nas adversidades. Porque a vida tem adversidades. Tomara fosse, né? Aliás, tomara fosse não, porque seria muito sem graça. Se fosse um jardim de infância, não teria graça, né? E estabelecemos entre os companheiros do nosso clube e com os clubes co-irmãos uma relação honesta e respeitosa. Isso é muito gostoso em Rotary também, é muito importante, porque não só nós praticamos o companheirismo entre nós do mesmo clube, mas não, entre todos os companheiros dos clubes co-irmãos. Há uma relação de respeito, há uma relação de carinho, há uma relação de consideração. Haja vista nesse momento que eu estou com companheiros do Icaraí, né? E eu sou do Niterói Norte. Mas não existe isso entre nós, essa diferença, você é do clube tal ou do clube tal, o Rotary é um só. E isso é no mundo inteiro. Exatamente, é o que eu ia... Exato, e eu costumo dizer que nós passamos a formar uma nova família, que é a família Rotária, que abrange praticamente todos os países do mundo. E reiterando o que o Roberto Carlos falou, onde um rotariano chega e for identificado, por isso a importância de usarmos o nosso botão de identificação, imediatamente recebe o abraço e a acolhida fraternal de outro rotariano. Então, isso é o companheirismo em Rotary. Isso é a importância do companheirismo em Rotary. Isso é legal. Sem dúvida nenhuma. Aproveitando, Zé Carlos, nós estamos recebendo aqui mais um companheiro do Rotary Clube Caraí, o Edinor Barbosa. Que foi inclusive, o responsável pela imagem pública lá no nosso clube e que será inclusive presidente do clube, porque nós temos pelo menos dois presidentes já escalados para os próximos anos, o mandato de um ano, e o Edinor Barbosa está previsto daqui a um ano e pouco, né? Vai entrar e é um grande companheiro, um grande rotariano, relativamente novo, mas e é um expoente na parte de corretagem de imóveis. Vamos dar o bom dia dele, Edinor Barbosa? Não, Roberto Carlos, bom dia. Não vai rezar. Estou ajoelhado aqui, mas bom dia a todos aqui presentes. Bom dia aos ouvintes aqui na convivência, nesse maravilhoso programa, né? Que é ouvido aqui no Brasil todo, né? E é no mundo inteiro, né? No mundo todo pela internet, é verdade. E é um prazer estar aqui junto com a nossa companheira Ângela, né? Prazer é todo meu. Eu estou sempre com ela no Face, né? Então estou sempre ali vendo as mensagens dela bonita que ela coloca ali. Obrigado. E eu não podia perder esse prazer de estar hoje aqui, né? Participando aqui junto com ela nesse comentário aqui sobre o voto. Legal isso, né? Gostou disso aí. Toda sexta, ó, esse quadro com o Rotary Club aqui, com o nosso amigo Roberto Carlos, né? Sim. Você canta, Roberto Carlos? Sim. Obrigado. Dentro do espírito alegre que sempre norteou esse programa com o Serginho, eu sempre respondo a essa pergunta da seguinte. Você dá uma voz boa. A voz é ótima. Toda vez que me perguntam, você canta aquele negócio, eu digo, olha, há muito tempo que a minha mulher, a Brigitte, está aqui presente, proibiu de dar cantada. Ele não canta, mas vive cheio de emoções. Ele canta, vive cheio de emoções. É agora, verdade, isso aí, o Zé Carlos, tem uma outra coisa também, isso aí, que seria muito importante reforçar o que a Ângela falou ainda há pouco, que todos aqueles dos seus milhares e milhares de ouvintes quiserem conhecer mais sobre essa instituição maravilhosa, sobre a importância do nosso companheirismo, do nosso relacionamento, etc, etc, que nos façam uma visita. Uma visita, né? Venham conhecer qualquer um dos 8 clubes de Niterói. Alguns se reúnem na Casa da Amizade, lá na rua Murilo Portugal, 1130, lá em São Francisco. O meu, por exemplo, se reúne no, às quartas-feiras no Rio Cristo. Né? As quartas-feiras, porém, não há diferença. O meu é café da manhã, é o único café da manhã. Às quartas? Às quartas-feiras, às 8 horas da manhã no Rio Creek. E venha nos conhecer, nos procure, ou nos telefone. Telefone para a Casa da Amizade. É, eu... Aí a Ângela pode falar um pouco sobre isso. É, o telefone da... só reiterando apenas, ou complementando o que o governador falou, né? É, além de nossas portas, quando eu digo nossas, eu tomo a liberdade de abrir a porta dos 8 clubes rotários, com certeza, como rotariano eu tenho essa certeza, para quem quiser nos conhecer, ou, como foi, já foi dito, a pessoa, para maiores informações, pode procurar a Casa da Amizade, que está situada na rua Murilo Portugal, 1130, em Charitas, ou pelo telefone, saber informações sobre esse... esses 8 clubes de Niterói, porque cada um funciona num horário, cada um de uma forma, um é happy hour, outros são jantares ou lanches, o Icaraí é um café da manhã, então se adapta, né? E 8 clubes em regiões diversas também, então o candidato, a pessoa que queira conhecer, ele tem a oportunidade de escolher a aproximação da sua casa ou o horário que melhor lhe convém. E o telefone da Casa da Amizade é 2714-4560. Quem vai atender é a nossa secretária executiva, Silvia Faciotti, que pode dar todas as informações. Já esteve aqui sendo entrevistada pelo nosso querido Serginho. Pode falar, Bíblia. E gostaria de complementar também, como já foi até abordado inicialmente, nós estamos na internet, nós estamos nas redes sociais também. Rotary Distrito 4750, no caso particular, Rotary Niterói Caraí, né? Então, temos a página e temos o perfil, estamos também, temos blog e o nosso site oficial, Rotary Niterói Caraí, Rotary Distrito 4750, então é só procurar se quiser, procurar pelo Google, é fácil de achar, e lá a pessoa vai encontrar todas as informações sobre o que é o Rotary, o que os rotarianos fazem e o que pretendem fazer com fotografias, com vídeos, né, com áudios também, arquivos de áudio, tudo está tudo à disposição, é só procurar. Acessar. Tá bom então. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos a conversar. Nós vamos fazer um comercial agora, né, o Raoni, está na hora do comercial. Eu volto já já. Não sai daí não, hein? Fique ligadinho, hein? Roberto Carlos, né? Roberto Carlos é ex-governador do Rotary, né? A nossa amiga Ângela Cristina Cury, e também a nossa amiga Brigitta, né? Brigitta. Mas nós vamos fazer o seguinte, Roberto Carlos, nós vamos ao telefone, daqui a pouco nós voltamos a conversar. Bom dia, porque eu falo? Como vai, Zé Carlos? Fala, Elza, tudo bem, meu amor? Tudo. O Serginho hoje não apareceu por quê? Tá doente? Não, não tá doente não, minha filha. Ele teve um compromisso, né? Mas na segunda-feira estará aqui ao vivo e a cores. Raoni tá bem. Raoni tá bem. Tá doente, Raoni? Ele tá meio amarelado. Ô, Elza. Ô, Elza. Ele tá meio amarelado, Raoni. Tá doente? Tô não. Tá o quê? Amarelado, amarelado. Tá doente? Ah, e o garoto muito bonito. Pra você, pra sua esposa. Fala, Elza. Pra Raoni, a família dele, Luzia, que é marido dele, filhão de Porto das Pedras, do Ivan. Aham. Ritinha de Realengo, Reninho de Salvador e também do Severino. Certo. Pra Sérgio Portal, Celeste, Dona Luz, Ibiléu, para todos os funcionários e outros da minha. Então você faz assim, olha só, faz assim. Um abraço de A a Z. Né? Hã? Pode, agora você quer fazer uma pergunta ao Roberto Carlos? Pode fazer, Roberto Carlos, a Anja, a Brigitta, tá bom? A nossa amiga Barbosa, tá bom? Pode perguntar aí, faz uma pergunta. Olha, dia 23 de fevereiro eu estarei lá para fazer acompanhar a caminhada de vocês, tá bem? Uma maravilha, obrigada. Tá vendo, Elza? Elza, muito obrigada, vai ser um prazer enorme, Elza. Fala um pouco da Divulgue, por favor, Elza, divulgue para os seus amigos, porque é uma caminhada para todos, como eu deixei claro, né? Pela paz. Pela paz. Vamos pedir pela paz o que nós estamos precisando demais, né, Elza? Vai ser um enorme prazer. Eu vou convidar algumas pessoas que a gente invita, ok? Ótimo, Elza. Muito obrigada. Ótimo. Tá aí, tá. Elza, valeu a sua participação. Pode falar. O Elza, não, só um detalhe. Vamos procurar todos vestir branco, ok, branco, querida? Tá vendo, Elza? Por da paz. Tá bom, minha amiga. Obrigada. Verdade. Elza, valeu pela sua participação, tá, meu amor? Eu vou beijão. Tá, Elza de cara aí, né, cara? Vai lá na Caminhada para a Paz, dia 23 de fevereiro, não é isso? Que hora é você a caminhada? Às 9 horas da manhã, a concentração em frente à reitoria da UF na Praça Getúlio Vargas. Certo. Vamos ver quem tá na linha para conversar com a gente. Vamos voltar o telefone. Bom dia. Que eu falo? Fala, Zé Carlos, bom dia! Fala, Elza, não, Luzia. Nossa amiga Luzia! Fala, Luzia! Ah. Fala, meu amor! Fala, Pajé! Pajé? É, você é meu marido da Índia? Ah, é! É teu Pajé! É, verdade! É! E o cacique tá aí te olhando! Cacique Raoni! É esse negócio, aí, ó. Hã? Tudo bem, meu querido? Tudo bem, meu amor, tudo tranquilo. Tudo bem com a graça de Jesus. Aham. Uhum. Tirando a doença da carne e da alma, eu tô ótima, glória a Deus. É isso aí, Luzia. É isso aí. Você quer. A pior doença, meu Zé Carlos, que existe é essa doença que tá no mundo agora. A perversidade. É verdade. Porque não é só quando acontece com a nossa família que a gente chora, não. A gente chora pela família dos nossos irmãos, que Jesus falou, vós todos sois irmãos. Então, se o meu irmão está sofrendo, não me interessa quem é o meu irmão. Agora, eu não posso ter misericórdia, eu estou falando Deus tem misericórdia de todos nós, de um bicho ruim que destrói a família. Então, toda a família que está sendo destruída vai ser cobrada desde Abel, foi o primeiro sangue derramado, até Zacarias, e agora até Santiago, esse senhor, e outros que foram sacrificados por amar o trabalho, a verdade, só vivendo o caminho reto. Todos seremos sacrificados. É verdade. Só agora, ô Luzia, a carne, a alma não, a alma está livre para Deus. Vamos, vai, fala, filho. Valeu. Ô Luzia, você quer fazer alguma pergunta ao Roberto Carlos, nossa amiga Ângela, pessoal daqui do Rotary? Pode fazer. Olha, ô meu querido, eu só quero falar uma coisa. Sim, o nosso Deus falou, ide e fazei o bem. Seja o teu caminho sempre para fazer o que é bom. Se eles estão fazendo o que é bom, só tem que parabenizar eles por eles. É verdade. Glória a Deus. Valeu, Luzia. Ó, agora deixa eu retribuir o abraço da Elzinha querida. Elzinha, obrigada, Elzinha. Mandar um abraço para a nossa luz total e para a nossa querida Celeste Celestial. Para o nosso querido Roberto Carlos, essa irmã querida. Para o nosso querido Raoni. Tá bom, meu querido Zé Carlos. Tá bom, meu amor. Esposa Fátima. Certo. E a salvadora querida de Pedro Henrique. E os queridos ouvintes, queridas ouvintes, queridos funcionários, queridas funcionárias da Fluminense CCC. Valeu, Luzia. Um beijão pra você. É, Luzia. nossa amiga Luzia, nossa ouvinte. A Luzia é o bairro dela? Coelho Neto, lá no Rio de Janeiro. Ligadinho no nosso programa, Luzia do Coelho Neto, né? Mandar um grande abraço pro nosso amigo Kleber Canela, lá em Santa Isabel, no bairro Santa Isabel, lá em São Gonçalo. Nossa amiga Terezinha de Tanguá, Neilson Janice do sítio São José, lá de Tanguá também, do sítio São José em Tanguá. É, e tem mais telefone? Vamos atender o telefone, Roberto Carlos. Daqui a pouco nós voltamos a conversar, que eu liberei o telefone agora. Vamos ver quem está na linha para conversar com a gente. Bom dia, porque eu falo. Bom dia, fala com Irene aqui de Niterói do Fonseca. Irene do Fonseca? Correto. Fala, meu amor. Querido, eu queria reclamar, não sei se pode ser. A Ampla fez uma poda numa árvore na minha calçada. Certo, vamos. Olha, vamos fazer o seguinte: fala o nome da rua primeiro para a gente. Rua Duarte Calvão. Rua Duarte Calvão. Isso, 35. Galvão 35, essa certo. A próxima é aqui a vida. Como fizeram essas baias, né? João Brasil. Aham. A Ampla fez uma poda terça-feira numa árvore que eu tenho na calçada, uma unha de vaca. Certo. Só que até hoje estão os galhos todos na calçada, estão secando e eu tenho medo que passe. Ah, pegar fogo, né? Cigarro. É verdade. Entendeu? Eu liguei ontem para o setor da prefeitura, a moça disse que está na programação. Porque disse que a Ampla corta. Mas quem tem que tirar é a Clean. É a Clean. O medo que eu tenho é que isso aqui jogue por dentro de cigarro. Porque já isso tudo, as coisas estão secas. É, pois tá certo. Vamos pedir a Clean que dê uma passadinha na rua Duarte Galvão, na altura do 35, para limpar a calçada, né? Antes que pegue fogo aí, Lambi. Já pensou? É, meu. Mas não ganha, fazer uma... Não, uma guimba de cigarro, realmente. É perigoso. Tá feita sua reclamação. Tem que pedir a Clean que faça uma limpeza aí na sua calçada, na rua Duarte Galvão, número 35, né? Pra tirar os galhos. Valeu, Irene. Um beijão. Tchau, tchau. Tá aí a Irene reclamando, né? Pedir mais uma vez a Clean que dê uma passadinha na rua Rua Duarte Galvão, número 35, ela falou em Gió. Não, né? Fonseca. Vai Fonseca. Fonseca, né? Brasil. É, Fonseca para fazer uma limpeza. Então vai seguir. Vamos para a redação com o nosso amigo Luciano Senna. Eu volto a conversar com o Roberto Carlos. Vamos lá. Direto da redação. Direto da redação, moleque. Explode. Não. Sim. O Palácio do Planalto trabalha com a expectativa de o preço do pedágio da Ponte Rio-Niterói cair de R$ 4,90 para um valor abaixo de R$ 3,00. O governo contabiliza mais de 10 grupos interessados na nova licitação da ponte. Uma briga de trânsito acabou em caso de polícia na manhã de ontem na Alameda São Boaventura, no Fonseca. Irritado após ter seu carro atingido em uma batida, o motorista seguiu um ônibus e com uma chave de roda quebrou uma das janelas do coletivo. A confusão aconteceu na altura da Avenida João Brasil, na pista sentido centro, causando congestionamento que chegou ao bairro de Santa Bárbara. Filiados ao Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de São Gonçalo e região, entram no quarto dia de greve no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, em Itaguaí. Eles querem 15% de reajuste salarial e melhorias nas condições de trabalho. A economia do país cresceu mais em 2013 que no ano anterior, segundo indicam dados divulgados nesta sexta-feira pelo Banco Central. O Índice de Atividade Econômica, o IBCBR, que é calculado pelo Banco Central e busca ser uma espécie de prévia no PIB, teve alta de 2,52% no ano passado. Em 2012, o PIB cresceu 1%. A moeda virtual denominada Bitcoin começa a ganhar espaço no comércio brasileiro. Um hotel em Florianópolis e um bar em São Paulo já aceitam pagamentos do tipo. Segundo especialistas, a taxa de transações é atraente, mas a volatilidade da cotação pode ser de risco. 9 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Tá, esse foi o Luciano Senna, direto da redação. Não, tem um samba aí, Roberto Carlos, vou voltar com você. Tem um samba que mandaram sobre ex-jogadores, né? Um samba bonito aí. Vamos tocar. Eu só quero informações, se eu não me engano, o bloco sai amanhã. Amanhã é sábado, né? Ou sábado que vem. Isso eu quero informação, pedir pro meu compadre Sérgio Total que dê uma ligadinha para mim, para me saber sobre isso, sobre esse bloco, né? Mas vamos lá. O sábado, ex-jogador de futebol. Vamos lá. Ela mandou, mas a Celeste mandou um e-mail, mas só tem a música, não tem informações sobre que hora vai sair. Que vai sair. É aquele negócio sempre, né? O que, quando, aonde. Ela nem passou isso, passou em samba. Aí Serginho pediu isso, ah, não, tá no teu e-mail. Ainda tem que botar hoje, é sexta-feira. É. Ainda tem que botar isso. É, mesmo, né? É, toda sexta-feira ele bota isso. Ah, do Serginho. Né? Dia Internacional. Tá chinelado. Lá eu começo agora, às 9. Lá. Mas a alegria com que ele realiza o seu programa e a seriedade e a credibilidade que ele transmite as suas colocações. Certo. Então, isso é uma coisa nos dias de hoje muito importante e nós do Rotary apreciamos muito. Voltamos aqui a registrar de que todos aqueles que quiserem, tiverem qualquer esclarecimento adicional, podem entrar em contato conosco, nos procurar o nosso telefone. Certo? O meu telefone, agora tem um 9 na frente, né? Agora tem um 9. É o 9994-3433, ou seja, 9994-3433, é o meu celular pessoal, mas eu teria o máximo prazer em esclarecer qualquer dúvida sobre a nossa instituição, sobre Rotary, e a importância nos dias de hoje, que a nossa sociedade está tão carente de coisas éticas, ouviu, de pertencer, de conhecer essa instituição com 108 anos e que está presente em mais de 200 países que têm os seus quadros internacionais, por exemplo, figuras como Bill Gates e outros aí que participam, alguns ex-presidentes da República do Brasil, alguns poucos, e dos Estados Unidos, vários, que foram também rotarianos. Então, é mais uma vez, como eu digo ao nosso querido Serginho, que nos cedeu esse espaço gracioso, nós estamos profundamente, mais uma vez, reconhecidos. E semana que vem, mais uma vez, Serginho, nós estaremos juntos. Valeu, Roberto. Valeu, Roberto Carlos. A nossa Ângela. Valeu pela sua presença aqui. Muito obrigada a todos. Eu deixo aqui meu abraço a vocês, Zé Carlos, ao Raoni, ao Luciano e a todos os ouvintes aqui da Rádio Fluminense, os meus companheiros aqui. E, mais uma vez, esperamos por todos no domingo, na Caminhada pela Paz. Muito obrigada, um bom dia para todos. Valeu, Brigueta, um grande abraço. Ah, muito obrigada mais uma vez aqui aos ouvintes por ouvirem a gente aqui. Então, estão todos convocados para o dia 23, nessa caminhada que nós vamos fazer pela paz. Tá bom? Bom, tá aí, nós conversamos com ele. Ex-governador do Rotary, né, Roberto Carlos, a Ângela, né, a Ângela que faz parte do Rotary Norte. Primeira diretora de protocolo do Rotary Clube Niterói Norte. Essa mulher Brigueta e o nosso amigo Barbosa, né, todos aqui no nosso programa. Então vamos fazer o seguinte, vamos direto para a redação com o Luciano Senna. Direto!